Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você, Notícias da Manchester. Começando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira, hoje, dia 15 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Polícia Federal investiga suspeita de fraude em licitação do MEC. Folha de São Paulo. Banco Central precisa explicar últimos cortes na taxa de juros. O Estado de São Paulo, produtividade no pré-sal surpreende a Petrobras. Jornal Agora, doméstica tem mais direitos e salário maior. Correio Brasiliense, marqueteiros começam a ser julgados hoje pelo STF. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, hoje todos nós brasileiros estamos satisfeitos. A imprensa internacional dos principais países e os principais meios de comunicação da Ásia, da Europa, das Américas, de todos os lugares do mundo, a imprensa cita o Brasil. E é uma coisa muito importante. Não cita o Brasil em função da economia brasileira. Não fala sobre o Brasil por possuir um forte time de futebol. Não fala do Brasil do carnaval. Fala do Brasil da ética, do Brasil da moralidade, do Brasil que busca um novo caminho através do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal em condenar banqueiros, em condenar elementos da área de comunicação com muita influência junto ao governo, e principalmente por condenar elementos da alta cúpula do governo através do chamado mensalão, é notícia no mundo todo. E não há dúvida que a figura exponencial, a figura principal do Supremo Tribunal Federal é o ministro Joaquim Barbosa. Ele que foi e continua sendo o relator do mensalão. Graças ao destemor de Joaquim Barbosa, à vontade de punir errados aqueles que realmente contrariam a lei, aqueles que desrespeitam o princípio da ordem democrática, a decisão de Joaquim Barbosa, no seu voto como relator, em não ter medo e condenar, através do seu voto, pessoas da mais alta representatividade na política brasileira, isso demonstra uma independência jamais vista. E hoje é motivo de notícias favoráveis ao Brasil pelo mundo todo. Programas de televisão, pela internet, através também de noticiários de jornais, nos parlamentos mundiais, só se fala sobre o Brasil e sobre a figura de Joaquim Barbosa, agora eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aproveitar esta oportunidade em que o Brasil é falado de forma significativa, de forma positiva lá fora, tendo como figura principal Joaquim Barbosa e o Supremo Tribunal Federal na luta pela ética na política, quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar os professores. Joaquim Barbosa, um homem lá de Paracatu, Minas Gerais, uma cidade quase divisa com Goiás, lá de Paracatu, filho de lavadeira. Joaquim Barbosa teve uma infância como qualquer outra criança da sua época, a criança pobre principalmente, e aproveitava o seu tempo para duas atividades. Primeiro, a escola. Ele comparecia rigorosamente à escola, era um aluno exigente e aprendeu muito na escola de Paracatu, uma escola pública de Minas Gerais, lá na cidade de Paracatu. Ele mesmo faz questão de dizer que moldou a sua personalidade dentro da escola. E ele, como qualquer bom brasileiro, gostava e gosta de um futebol. O seu divertimento principal era fazer as peladas lá pelos campos de várzeas de Paracatu. Mas logo teve que abandonar esse gosto pelo futebol por um problema na coluna, que o atormenta até o dia de hoje. Quem acompanha a sessão lá do Supremo Tribunal Federal pode notar que ora o ministro Joaquim Barbosa está sentado regularmente, daí a pouco ele está deitado sobre a cadeira e de mais momento ele levanta e vai falar em pé atrás da cadeira pelas dores que sente através da coluna, que lhe traz muita dificuldade. Mas o importante de tudo isso é que o Joaquim Barbosa moldou a sua personalidade na escola, o que mostra que a escola é muito importante. Ele é o símbolo da nova geração de ética aqui no Brasil. Apesar da sua idade, já passando dos 50 anos, tendo aproximando dos 60 anos, Joaquim Barbosa é um homem realmente que está dignificando o Brasil. É um homem que está elevando cada vez mais o nome do Brasil pela parte séria. E ele faz questão de dizer do valor que tem a escola, a importância da escola. Ele pode ser o exemplo do professor brasileiro que nós todos gostaríamos de ser ou de ter como nosso mestre, professor Joaquim Barbosa. Em nome dele, eu quero cumprimentar os professores do Brasil. Quero cumprimentar os professores pelo trabalho. Eu também tenho muita recordação da época de estudante, dos meus professores, que tanto colaboraram para que a gente pudesse adquirir conhecimentos. Desde a época do ensino fundamental, naquela época chamado ginásio, passando pelo ensino do segundo grau, onde eu estudei o científico, e também o ensino universitário. Todos foram importantes na nossa formação. E eles estão aí. Estão hoje comemorando o seu dia, praticamente sem condição de comemorar por grandes conquistas. Financeiramente estão mal. Recebem muito pouco por aquilo que trabalham. Mas uma coisa é certa. É uma classe que tem diminuído o número daqueles que se interessam a ir para a parte do magistério. Mas os que vão estão nos dando essa alegria, essa satisfação. Meus parabéns, portanto, aos professores de Goiás e de uma forma muito especial aos professores de Anápolis. Continue nessa batalha, continue, porque formando pessoas como vocês já formaram um Joaquim Barbosa, nós vamos ter num futuro não muito distante muito dinheiro e aí vai dar para poder melhorar o salário do professor. A grande tarefa de Joaquim Barbosa é evitar que o dinheiro público entre pelo lamaçal da corrupção, da ladruagem oficial. Joaquim Barbosa deu um marco final, mostrando para aqueles que tocam a mão no dinheiro público que não vale a pena roubar, que eles acabam uma hora tendo que pagar na justiça e cumprir a pena na cadeia. O dia que isso acontecer, e Joaquim Barbosa é o marco maior para isso, vai sobrar dinheiro. Hoje, do dinheiro que você paga os seus impostos, apenas um terço 30% é que redunda em benefício. 70% fica no pedágio, fica no pagamento de propina, na grande corrupção oficial instalada nesse país. O professor tem grande parte nessa moralização que está acontecendo. Meus parabéns, professores. Vamos em frente. O Brasil vai melhorar. O Brasil está melhorando. O Brasil vai ser realmente de todos os brasileiros. Porque corruptos não terão mais vez. Ou mais hoje ou mais amanhã, isso vai acabar. E para alegria nossa, porque significa que o dinheiro dos impostos e das taxas, esse dinheiro voltará novamente em benefício de toda a sociedade. Parabéns, professor, pelo seu dia. Parabéns pela formação de caráter que vocês estão fazendo por todo esse território nacional. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil no final de semana prolongado, infelizmente marcado por mortes acidentais ou assassinatos mesmo, né? Tivemos muitas pessoas que perderam a vida durante o final de semana. Um homicídio doloso de número 104 somente neste ano de 2012, tendo como vítima o Guilherme Rodrigues de Barros, 23 anos de idade. Fato registrado pela polícia no bairro São Joaquim. Segundo informações, a vítima de 23 anos de idade estava dentro da própria residência quando testemunhas ouviram 3 disparos de arma de fogo. A polícia foi acionada, esteve no local. Este homem havia sido executado com 3 tiros na cabeça. No interior da residência, a polícia encontrou 29 pedras de crack prontas para serem comercializadas. Uma pedra grande que ainda seria cortada, seria dividida para o comércio. Uma porção de maconha e uma balança de precisão. Do lado de fora, a polícia encontrou documentos em nome de Denis Maciel, que agora a polícia vai buscar informações para saber qual a ligação do Denis com esta casa, com a vítima e com o homicídio. Fato é que mais uma pessoa perde a vida de forma violenta. É um homicídio de 104, é muito mais do que no ano passado, onde foram registrados 87 mortes violentas. E tivemos também mortes acidentais, como por exemplo a morte do Urbano Moreira de Souza, um lavrador de 63 anos de idade, morava em Alexânia. Comunicante, o Lucas Gomes de Souza, ele contou na delegacia que é filho da vítima. A vítima conduzia um veículo Fiat Uno cinza, placa GTK 0349, lá mesmo na cidade de Alexânia. O comunicante não soube trazer detalhes de como foi o acidente, apenas que ele se envolveu num acidente e acabou morrendo. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu. Um outro acidente com vítima fatal também foi registrado pela polícia, tendo como vítima o Arlindo de Souza Baú. Ele era aposentado, 62 anos de idade, lá das chácaras Daiane. O comunicante foi o filho dele, que contou na delegacia que o Arlindo, ele se envolveu num acidente quando estava numa motocicleta e acabou morrendo, né? Sem maiores informações a respeito desse acidente. O fato aconteceu na GO-330, no Distrito Agroindustrial de Anápolis. O Arlindo, infelizmente, acabou morrendo. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. E um encontro de cadáver, ou pelo menos uma morte a esclarecer, que também foi registrada pela polícia, e aconteceu na cidade, ali no município de Abadiânia. A vítima, o Laurêncio Pereira, caseiro lá dessa chácara, ele tinha 58 anos de idade, município de Abadiânia. Comunicante foi a Mirella Ribeiro, que contou na delegacia que é filha da vítima. Ele foi encontrado morto, sentado no sofá, com uma TV ligada. Não há sinais de lesão corporal ou de luta. Segundo informações, esse rapaz, ele morava lá na chácara da sogra dele e tomava conta dela. E segundo informações dos peritos que estiveram no local, apesar de ter sido encontrado ontem, a morte teria ocorrido no dia 5 desse mês, ou seja, 9 dias depois, e que teria sido encontrado pelo cunhado Mauri, que foi até a sua residência. E tivemos ainda mais uma morte acidental, a vítima Rafaela Cristina Gonçalves Santos, 19 anos de idade. Comunicante Reginaldo, ele contou na delegacia que no dia 7, a sua enteada Rafaela se envolveu num acidente de moto ali próximo ao bairro de Lourdes, na rotatória que dá acesso ao bairro de Lourdes e também ao Parque Brasília. Ela estava na garupa da moto do namorado, o Cristiano Pereira Camilo, quando eles acabaram colidindo contra um ônibus. Ela foi internada no hospital de urgências e ontem, infelizmente, ela acabou morrendo. Olha, tivemos ainda mais uma morte acidental. A vítima, Valdenir Felipe Sampaio, 36 anos de idade, motorista residente no bairro de Lourdes. O comunicante foi o Antônio Wilson. Ele contou na delegacia que é pai da vítima. A vítima conduzia um Fiat Uno com mais 5 pessoas dentro desse veículo. Ele capotou na estrada que liga Anápolis à cidade de Gameleira. Não tem detalhes a respeito dos demais ocupantes, mas este, infelizmente, morreu na hora. E para finalizarmos, tivemos aqui uma prisão por tentativa de roubo, que eu qualificaria como tentativa de homicídio. A vítima foi o Alberiques Alves. Preso e autuado em flagrante foi o João Lucas Barbosa. Segundo informações, ele tentou assaltar a vítima, o Alberiques, dentro da residência da própria vítima, que se recusou a dar o dinheiro e levou um golpe de faca no peito. Está internado no hospital de urgências. Lucas foi pego logo depois nos fundos da casa aonde morava a vítima e que foi vítima de esfaqueamento. Fato registrado pela Polícia Civil e Militar. Estas foram as principais ocorrências registradas no final de semana na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Salários acima de R$ 2.000, carteira assinada, seguro saúde, FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço, férias e jornada de trabalho de 8 horas. Essa é a nova realidade das empregadas domésticas de São Paulo e do Rio de Janeiro para aquelas famílias em que a patroa tem hora para sair, mas jamais para chegar. Segundo uma dona de agência de colocação de domésticos em São Paulo, uma candidata a babá com experiência e boas referências não demora mais do que 1 mês para encontrar uma recolocação na cidade. Se puder dormir, arruma em menos tempo ainda. Notícias da Manchester. O Supremo Tribunal Federal deve encerrar, na sessão de hoje do julgamento do Mensalão, a discussão sobre lavagem de dinheiro. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente Aires Brito. Em seguida, se houver tempo, será iniciada a votação da penúltima fatia do julgamento, que trata dos pagamentos feitos ao publicitário Duda Mendonça e sua sócia, Zilmar Fernandes. Eles são acusados de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na última quinta-feira, os 7 ministros consideraram que não havia provas para condenar o ex-deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, ex-líder do governo na Câmara, e os assessores Anitta, Leocádia e José Luiz Alves. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar vale hoje o mesmo que valia na quinta-feira, porque sexta foi feriado. Sábado e domingo não funciona o sistema lá da Bolsa para fazer inclusive a cotação do dólar. Então um dólar comercial está valendo hoje o mesmo que valia quinta-feira, R$ 2,039. O dólar turismo, R$ 2,15. O dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Olha, notícia interessante aqui sobre concurso público. Tem muita gente querendo fazer concurso para entrar no serviço público. Vamos citar alguns lugares aqui. No Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso divulga hoje edital com 174 vagas para agente da infância e juventude, distribuidor, contador e partidor e oficial de justiça. As inscrições se encerram dia 25 deste mês. O tribunal está dizendo que vai pagar até R$ 7.300 para aqueles que passarem lá no concurso. São 174 vagas no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Aqui em Goiás, duas prefeituras estão realizando concurso para admissão de pessoal. A prefeitura de Jandaia vai aproveitar 187 pessoas nas vagas que está oferecendo em todos os níveis. O certame é para auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, gari, professor e outras categorias lá na cidade de Jandaia. O cadastro pode ser feito até o dia 31 do corrente mês. A prefeitura de Anicuns, mais próxima aqui, próxima à Goiânia, ela tem 606 vagas para agente de obras públicas, motorista, assistente social, biólogo, contador e outras categorias. Inscreve até o dia 19. O Conselho Regional de Farmácia de Goiânia inscreve até hoje para auxiliar administrativo, farmacêutico, fiscal e outros. A remuneração chega a R$ 4.900 por mês. Notícias da Manchester. Olha, o pessoal da Operação La Plata, aquela que foi feita aqui pelo Ministério Público Estadual, aqui na cidade de Anápolis, que foi aquele imbróglio todo que tivemos na aprovação de lei pela Câmara, sancionada pelo prefeito e alterando o plano diretor da cidade, a Operação La Plata, ela acabou fazendo vítimas aqui na cidade de Anápolis, com vários dos seus integrantes presos. Eles todos foram soltos no último sábado. Então não tem mais ninguém preso com relação à Operação La Plata. Os empresários, o vereador, os funcionários da Prefeitura Municipal e mesmo outros auxiliares envolvidos foram todos libertados no sábado passado. Então já não há mais ninguém preso em relação à Operação La Plata. Agora vai continuar o inquérito, mas as pessoas em liberdade vão responder pelas denúncias que pesam contra elas. Notícias da Manchester. E agora a gente chama o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com o Leonardo Xavier, que é da Postura, a respeito de algumas reclamações que têm chegado até aqui o nosso programa. Vamos lá. Ademar Santillo, moradores do entorno do motel Weekend voltam a reclamar a fumaça que está sendo exalada pelo motel. Foi notificado, da outra vez nós viemos aqui, doutor Leonardo, bom dia. Sim, foi notificado e nós passamos para os fiscais de meio ambiente que estiveram na referida localidade, verificando inclusive que tipo de material que estava sendo queimado lá, que eles têm uma caldeira, e não foi detectado nenhum tipo de objeto diferente de madeira que estava sendo queimado na referida localidade. Então, o que acontece? A esses ouvintes que estão sentindo esse mau cheiro, que quando tiver esse mau cheiro, inclusive nos finais de semana, nós temos aqui os fiscais que trabalham no final de semana, que liguem para nós. Ah, é hoje, é agora. Não, agora está acontecendo. Então, os fiscais, para que eles possam ir lá e detectar essa fumaça com esse mau cheiro, porque quando os fiscais estiveram lá, não foi detectado esse mau cheiro. Tinha fumaça, mas não tinha mau cheiro. Essa reclamação, então, portanto, deve ser encaminhada para vocês da postura e também para os fiscais do meio ambiente, doutor Leonardo? Sim, na verdade, a gente recebe aqui o pedido da população e encaminha para os fiscais do meio ambiente, porque lá eles vão detectar, inclusive, o filtro, que a maioria desses estabelecimentos possui um filtro dentro do tubo, e eles têm que fazer a adequação, ver qual é o prazo que foi feita a revisão. Quando vocês estiveram lá, foi observado se realmente essa caldeira tem esse filtro lá, doutor Leonardo? É, foi verificado que tem esse filtro, porém eles ficaram de apresentar a documentação de qual foi a última vez que fez a referida limpeza nesse filtro. Notícias da Manchester. E se você quiser participar, você telefone aqui para 3943-9303 e deixa a sua mensagem, ou então através mesmo da internet. Nós estamos aí circulando por esse mundo todo e você pode fazer também a sua participação via internet. O nosso muito obrigado por aqueles que participam e também aqueles que acompanham diariamente a nossa programação. Os três principais jornais de Goiás, aqueles que são diários, eles trazem informações, cada uma diferente da outra. É hoje, na sua principal manchete. O Diário da Manhã, edição de hoje, traz uma reportagem dizendo o seguinte: eles são exemplos para a história. Eles entraram pobres e saíram pobres do poder. A conduta dos nomes anotados acima não é regra no Brasil. Prova disso é uma proposta de alteração no Código Penal, que prevê pena de até 5 anos para quem se enriquecer ilicitamente. Mas a desonestidade também não é marca obrigatória no programa político nacional. Personagens da história de Goiás e do Brasil ilustram um cenário com políticos que saíram isentos das tentações existentes no poder. Homens que foram exemplo de conduta política e responsáveis por mudanças no país. Tem breve biografia lembrada pelo Diário da Manhã. E traz as figuras de Hélio Seixo Brito, que foi prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, foi o primeiro prefeito de Goiânia, Mauro Borges, que foi governador do estado, Alfredo Nasser, político muito atuante no estado de Goiás, Pedro Ludovico, que além de governador, foi também o mudancista, aquele que trouxe a capital de Goiás para Goiânia, e Henrique Santillo, aqui de Anápolis, que foi prefeito de Anápolis, senador, ministro da Saúde e governador do estado de Goiás. Já o jornal O Popular traz como principal manchete: carreira, experiência e conhecimento técnico já não bastam. Mercado quer mais que bom currículo. E diz a notícia: os empregadores queixam, faltam profissionais com outras qualidades, além da boa formação técnica e experiência. Foco, organização e habilidade para trabalharem em equipe são alguns dos atributos cada vez mais valorizados no mercado de trabalho, diz o jornal O Popular na sua edição de hoje, que está circulando em todo o território nacional. Já o jornal Hoje, que está também circulando, ele traz informações a respeito do excesso de peso, que é o tema do dia. Excesso de peso ameaça metade dos goianienses. Inquérito telefônico Vigitel realizado pela pesquisa de vigilância de fatores de riscos e proteção para doenças crônicas, mostra que 47% da população goianiense está com excesso de peso. É o último passo para a obesidade, que atinge 13% da população de Goiânia. Mais que uma questão de estética, os obesos têm mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e problemas de coluna. Estas são as manchetes dos jornais de Goiás que estão circulando hoje. Notícias da Manchester. Bom, e agora chegou a hora de abrirmos espaço para aqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Fala, comunidade. Boa tarde. Eu sou moradora aqui de Copacabana e queria te pedir uma ajuda, porque Copacabana não tem morado pra lá. Falta água a semana inteira. Hoje, em pleno sábado, a gente precisa arrumar a casa, lavar roupa e não tem água. E o que você faz com essa cena água aí pra gente? Meu nome é Maria Lu. Fala, comunidade. Demar, bom dia, é o João aqui do Bairro de Noite. Demar, tô pedindo é socorro, não é ajuda não, socorro. O canil aqui da rua 19, quadra 73, lote 18, tá insuportável o mau cheiro. Começou a época de chuva, ninguém toma providência, socorro. Não é tanto o barulho, não é a carniça, o fedor de urina de cachorro, tá insuportável, Demar. Socorro, me ajuda aí, eu não aguento não, ficar dentro de casa com as janelas tudo fechado num calor desse. É um mau cheiro insuportável de urina de cachorro, Demar. Muito obrigado, bom dia. Fala, comunidade. Ô, Ademar Santinho, aqui é o Paulo, aqui do bairro de Lourdes. Eu tô ligando pra fazer uma reclamação, porque o pessoal varre as ruas e as calçadas e até os garis, e tá jogando enchendo as bocas de lobo, de lixo, até garrafa, teto, galinha, moto, cachorro, tudo isso, eles tá jogando dentro das bocas de lobo, e é pra todo lado. Vê o que você faz, Ademar. Aí pra nós, obrigado, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria. Bom dia, João. Bom dia a todos aqueles que telefonaram. Bom dia também a você que acompanha o nosso programa. A você, amigo, a você, amiga. Não só pela onda da rádio FM 93.3, como também pela internet. Muito obrigado pela participação de vocês. Os senhores ouviram, lá do Copacabana, está faltando água. A semana inteira faltou água lá no Copacabana. Olha, é verdade que nós estamos tendo aí uma seca prolongada, mas essa falta de água é porque não tem água para abastecer todo mundo que precisa dela. A cidade cresce vertiginosamente, numa rapidez incrível. E não adianta você jogar um produto que serve para 100 pessoas, se jogar para 200. Vai ter uma hora que vai faltar, é claro. Há mais consumo do que a água. As autoridades do município de Anápolis devem reagir. Os senhores se lembram que já na campanha anterior a essa, em 2008, a única candidata que falou sobre o problema da água foi a Naide Santillo. Os outros esqueceram. O prefeito atual era candidato e defendia a Saniago. Defendia. Hoje ele está sem condição de cobrar da Saniago, porque ele foi o maior defensor da Saniago já naquela campanha. Agora, se o prefeito, que é a autoridade maior, não se interessa em resolver o problema da água, nós vamos ficar falando e vamos continuar falando. Nós estamos falando isso há muito tempo. Não tem cabimento o serviço de água de Anápolis. É realmente uma falta de respeito para com o povo de Anápolis. A cidade cresce, as ligações aparecem, mas a água some do cano, como é o caso lá no Copacabana, que recebe água lá do Daia. Já é uma água excedente do Daia, e quando há qualquer problema lá no Daia para lavar a caixa, para fazer qualquer manutenção, Quem sofre em primeiro lugar é o pessoal do Copacabana, é o pessoal do Calistópolis, ali daquela região toda, que é atendido pelo sistema de água lá do Daia. Vamos continuar cobrando, gente. Não é da Saniago de Anápolis, não. Não é da doutora Tânia, não. Nós temos que cobrar lá em Goiânia. É lá que está a sede da Saniago. É para lá que vai o nosso dinheiro todo mês. E a gente tem que lutar. Porque usar o dinheiro de Anápolis para levar água para outras cidades não é justo, deixando a cidade abandonada pelo serviço de água, porque está mesmo. Não adianta falar que dá conta não, que não dá. Bom, o João fala lá da rua 19, do bairro de Lourdes. Diz que tem um cidadão lá que cria cachorro e agora a coisa está pior. Diz que é uma carniça insuportável. Ô João, a gente vai levar para o conhecimento lá da postura para ver o que é que pode se fazer e do centro zoonose também. Não é que deveria ser o responsável para cuidar dessa questão de criação de cachorro. Você está dizendo aí no bairro de Lourdes, na rua 19. A gente vai levar a sua reclamação. Mais do que justo você reclamar, cidadão pode criar o cachorro, mas mantê-lo limpo, asseado, porque não é justo causar mal-estar para quem mora perto. E o Paulo, os senhores viram, é uma criança lá do bairro de Lourdes também, dizendo que o pessoal que está fazendo a limpeza está jogando tudo que há no meio da rua para dentro da boca de lobo. E é uma verdade. É uma verdade, isso não pode acontecer. Entope toda a rede, quando vem a chuva, aí dana tudo, porque a água, ao invés de entrar na tubulação, corre por cima do asfalto. Isso no bairro de Lourdes. A criança, o Paulo, está mostrando que não pode ser daquele jeito. E quem tem que tomar a providência é o setor competente da Prefeitura Municipal. E nós vamos fazer chegar à Prefeitura a reclamação do Paulo também. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você nessa semana maravilhosa. Nós da Manchester desejamos uma boa segunda-feira para você, para os nossos ouvintes. Hoje, segunda-feira, dia 15 de outubro de 2012. Hoje é o Dia do Professor. A Manchester leva a nossa homenagem a você, professor. A você, professora, receba a nossa gratidão pelo seu trabalho. A nossa rádio Manchester FM realiza o seu sonho de ter um tablet. Participe do sorteio na promoção Meu Tablet Manchester FM. Para participar é simples. Pegue o seu cupom no carro da Manchester que estará em algum lugar perto de você. Ou pegue aqui na recepção da Manchester. O número do seu cupom poderá ser sorteado no dia 31 de outubro e o seu sonho de ter um tablet será realizado. Esta é a sua grande chance. Pegue já o seu cupom e participe da promoção Meu Tablet Manchester FM. Manchester FM. Óculos quebrado? Tá na hora de trocar. Promoção quebrou, levou Ótica Diniz. Na Ótica Diniz, seus óculos quebrados valem 50% de desconto na troca da armação nova. É isso aí, quebrou, ganhou. Você troca a armação com 50% de desconto. E mais, você concorre à promoção 20 anos, 20 carros. Tá esperando o quê? Óculos novos e sorteio de um carro zero quilômetro. Só na maior rede de óticas do Brasil. Ótica Diniz, Rua Manuel da Abadia, Rua Rui Barbosa, Praça Bom Jesus. E em breve no Ana Shopping. Manchester FM. O seu prédio ainda não tem internet? Zé, te mandei um e-mail, você nem respondeu. Zé, te mandei o link do site, você nem viu. Zé, ela curtiu sua foto, você nem comentou. Ô Zé, você precisa de internet todo dia. E só com Vivo Sempre Internet você fica conectado o mês inteiro por apenas R$ 9,90. E com a maior cobertura 3G. Pode comparar, são só 33 centavos por dia. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. Consulte regulamento. Senhoras e senhores, vai começar o espetáculo de ofertas Rival Calçados. No Dia das Crianças, você faz a festa na Rival. Os mais lindos calçados infantis das melhores marcas pelos menores preços estão esperando por você. Aproveite que o espetáculo de ofertas vai começar com toda a loja em 5 vezes sem juros. E mais, acima de R$80 em calçados infantis, ganha um super DVD do Palhaço Topetão e sua trupe. Dia das Crianças pede presente, pede ofertas, pede Rival Calçados. Alô, amigos, aqui é Guilherme. E aqui é o Santiago. Estamos aqui para desejar a todos vocês um bom dia. Atenção, agricultor, fazendeiro, chacareiro, sitiante. A Casa das Mangueiras vem agora com uma super oferta em toda a linha de irrigação. Tubo engate 2 polegadas, R$16,99. Tubo engate 3 polegadas, R$29,99. Venha e confira nossas ofertas. Promoção válida enquanto durar o estoque. Casa das Mangueiras, Avenida Brasil Norte, número 726, ao lado da rodoviária. Telefone 3311-3408. Será realizada em Anápolis uma palestra sobre longevidade com o biomédico naturalista Dr. Augusto Vignoles, do Spa de Recuperação da Saúde, que tem alcançado sucesso no tratamento de várias doenças, entre elas enxaquecas, obesidade, esclerose múltipla, mal de Parkinson, fibromialgia e mal de Alzheimer. Participe! É gratuita e aberta a toda a comunidade. Será nesta segunda, dia 15, às 19h30, no ICTQ, Rua Benjamin Constant, 1491 Centro. Que rádio ouço? Manchester FM. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo era curado, retumbante, e o sol regata de mais longe. Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. A Rede Biofarma sabe como seu dia é corrido. São tantos afazeres que, sinceramente, o tempo está cada dia mais curto, não é? Pensando assim, a Biofarma lembra você que tem entrega em domicílio, sem custo adicional. Ligue 3318-1872. Faça seu pedido e logo receberá um profissional da Rede Biofarma devidamente identificado. O Ligue Biofarma facilita a sua vida. Experimente. Ligue 3318-1872. 872. Manhã Colorida, Manchester FM. ZYC 566. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, tudo de bom pra você. Ligue, participe, 3328-9120 é o nosso telefone. Manchester. E para começar mais um grande programa da Manchester FM, Jorge Matheus na nossa manhã.